No mel do prazer te fazer se perder. Jim vai descer, delirar. Invadir, conhecer o seu entreter. Até o amanhecer me esbaldar. Me submeter, sem me esconder. No calor do seu corpo eu vou me desmanchar. Me derreter e fazer valer. Dar cor ao meu viver em um sussurrar. Cara, cara que se declara por mim. Fazer se perder, Jim vai descer, delirar. Invadir, conhecer o seu entreter. Até o amanhecer me esbaldar. Me submeter, sem me esconder. No calor do seu corpo eu vou me desmanchar. Me derreter e fazer valer, dar cor ao meu.